eu dela. E onde se determina em espelho eu, em sua função de rivalidade, de maestria, de distinção. De distinção. Certeza. Tarde da noite, olho o teu rosto. E entendo você.